Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, a partilha semanal de música com Ricardo Mariano e Tiago Castro. Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas. Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto. É muito intenso. Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana. Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir, mas felizmente também à internet. Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro. Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite. Sejam bem-vindos ao Happy Monday, esse programa de partilha de música da Rádio Superbox Super Rock. Acontece segunda-feira às 7 da tarde, com repetição na terça-feira às 10 da noite, comigo, com o Ricardo Mariano. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde. Viva. E hoje, como convidado especial, Pedro Madeira, a.k.a. Peter Wood. Olá, Pedro, bem-vindo. Olá, Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Olá, e obrigado por teres aceitado o convite para vir aqui partilhar as tuas músicas, algumas das tuas propostas para o Happy Mondays, mas também a tua própria música. Já na semana passada esteve aqui o Carlos Ferreira, convidado também do Happy Mondays, que passou uma música tua. E também por aí foi a deixa perfeita para te convidar. Tens disco novo cá fora, tem como título, e adoro este título, Peter Wood inventa o folclore do Cacém. Pedro, como é que chegaste aqui a este disco? Como é que foi aqui o processo para chegar a este álbum, onde na maior parte são temas instrumentais, aqui do dedilhar da guitarra acústica? Sim, essa é a pergunta do milhão de dólares. Epá, isso, no fundo, a história rápida é que eu comecei a ouvir o John Fay, ouvia muito blues antigo, adorava, e comecei a querer fazer aquilo. E depois comecei a fazer as minhas músicas, e a certa altura decidi chamar-lhes o Folclore do Cacém. Acho que está um bocadinho disfarçado, Folclore do Cacém. E o título Folclore do Cacém é uma provocação, no fundo, porque quem é que espera que haja folclore no Cacém? É isso que... Sim. E no fundo é uma brincadeira com isso, porque a nossa música tradicional, quer dizer, um sítio onde as pessoas sentem que não pertencem, que é um bocadinho o problema destes subúrbios. Não é um problema, é a característica destes subúrbios de Lisboa, cresceram muito depressa, não tem propriamente uma tradição, ou pelo menos nós não a sentimos como tal. E então é isso. E se calhar as tradições que ia havendo desde o tempo da Revolução Industrial, estamos a falar da linha de Sintra, também se foram perdendo ao longo de 100 anos, por exemplo. Claro. É uma evocação dessa memória da ferrovia que marcou. Sim. Com sim. 100. Olha, tu, estamos aqui a falar de guitarras acústicas, deste dedilhar da guitarra acústica, mas tu também já foste aqui desviado ao longo do teu percurso artístico para bandas com mais peso, em que era a guitarra elétrica a ter a predominância principal. Como é que se dá aqui a viragem para uma... É esse momento do John Fay quando... É, mas demorou bastante, quer dizer, eu continuo, se me convidar, eu continuo a fazer coisas pesadas, mas era um bocadinho disso que eu queria... Faz parte da provocação. O que é que era a música tradicional do Cassem? Não sei, para mim, acho que o papel que desempenhava a música tradicional para os nossos antepassados era desempenhado no Cassem, noutros subúrbios, suponho eu, no pátio da escola, por, sei lá, pelos Nirvana, não é? Que a gente aprendia a tocar uns aos outros no pátio da escola, esse tipo de coisas. Foi assim que eu aprendi a tocar guitarra. Eu mostrava a sequência do Power Chords do Smells Like Teen Spirit e lá eu para casa no dia seguinte. Exatamente, e foi isso. Eu aprendi a agir falar disso dos Power Chords. Eu só sabia tocar Power Chords. Depois conheci amigos no Cassem, que era a socialização, não é? Primeiro toquei com os amigos que tinham uma banda cujo repertório era quase inteiramente constituído por músicas de bandas de Seattle dos anos 90. E depois, pá, conheci o Carlos, começámos a fazer música um bocadinho mais a sério, e com os Brainwashed by Amalia, e que foi uma aventura muito divertida. Eu cheguei a ver ao vivo. Há muitos anos já. Faz este ano 20 anos que fizemos o Sonic Fest na Associação aos Combatentes à Estrela, com o João, que é agora das duas semicolcheias invertidas e da Associação. Está a fazer 20 anos. Está a fazer 20 anos. Eu estava nesse concerto. Epá, fogo. Caramba! Vamos dizer que foi há 10. Vamos dizer que foi há 10, sim. Sim. Era outra Lisboa e eram outros subúrbios. Eram outros tempos. Mas essa. Pronto, isto para dizer, eu continuo a fazer isso, mas eu só sabia tocar power chords. E depois houve uma altura, pá, a verdade é esta: eu comecei a ouvir aquelas coisas e aquilo, pá, abriu-me a cabeça. Pensei, bolas, eu consigo, sozinho numa guitarra, consigo fazer música, será que isso é possível? E depois parti um pé, em 2007 mais ou menos, um pé e fiquei, pá, 2 meses um bocado limitado. E, epá, obsessivamente a tentar tocar o John Fay. Até que, pá, a guitarra acústica foi acompanhou-te nesse processo de cura. Sim, e depois, pá, comecei a inventar as minhas músicas que incluem coisas que eu roubei de todo lado. É esse o truque, no fundo. E que eu tento fazer, por exemplo, se calhar uns bocadinhos de flamenco, mas eu não sei tocar flamenco. Então eu no outro dia estava a dizer ao Lauri, que fez a turnê comigo, o Lauri Mannar, da Finlândia. E eu estava a dizer, epá, estás a ver, eu sou um disco de flamenco e quero fazer aquilo. E já sabes, faz como eu. If you can't make it, fake it. É o que eu faço. É fazer. Exato. É fazer. Olha, durante este programa há aqui uma proposta que daqui a pouco já vamos falar melhor, mas que tem a ver com o início disto do dedilhar e do blues. Tu ouves muitas coisas antigas para encontrares a inspiração e até para perceber como é que a malta antes fazia estes sons. Eu ouço muita música e eu sou um bocadinho arqueólogo. Ainda antes de entrarmos no ar, eu estava a falar disso. Eu gosto, pá, gosto de ouvir música de todos os tempos, de qualquer época, e fascina-me um bocado o próprio processo da produção do fonograma, não é? E a cena do blues, e acho que a primeira música que vamos ouvir é uma espécie de recriação do blues. O blues é um daqueles momentos em que há uma coisa nova, uma outra novidade, tipo a Blue Note, teres uma música cujo acorde principal é um acorde de sétima, são coisas estranhas, e que de repente tu ouves aquilo, tem um impacto e tudo o que vem antes passa a parecer para a fatela. É isso. E eu fiquei muito fascinado com esse primeiro momento em que isso acontece. No fundo, a música tradicional do Cassem, estávamos a falar dos Nirvana e disso tudo, a origem disso está um bocadinho nesta tradição do blues e do country, mas particularmente do blues americano, porque, pá, quer queiramos, quer não, há essa hegemonia cultural, não é? Pá, e eu comecei a ficar muito fascinado com isso, e aquilo é refrescante, porque essas pessoas que gravaram nos anos 20, 30, pá, gravaram quando a indústria fonográfica ainda não é o que é hoje, não é? Então tem uma certa autenticidade, que é uma ideia relativa, mas quer dizer, soa-nos fresco, ou pelo menos a mim soa, só que tens de fazer um trabalho de arqueologia aural, tens de dar uma certa margem também, porque o som, enfim, estamos a falar do início mesmo da música gravada, e tens de dar aquele... Aquela distância, aquela distância. As horas que eu passei com as ferramentas modernas a pôr aquilo mais, a rodar mais devagarinho para ouvir, por exemplo, músicas do Sylvester Weaver, que também foi uma grande inspiração do John Fay, para aprender a tocar aquilo. Epá, acho que perdi a audição com essas experiências. Olha, falaste aí da tua tour, deste alguns concertos, de facto, destes primeiros da apresentação de Peter Wood Inventa o Folclore do Cacé, que estamos aqui a ouvir em fundo em CD, uma edição da Nervosa em associação terapêutica do ruído. Sim. É uma parceria esta edição. Como é que correram esses concertos de apresentação e onde é que vamos poder ver Peter Wood nos próximos tempos? Olha, Tiago, correram muito, muito bem para mim, foi uma experiência. Há muito tempo que eu não tocava regularmente, foi muito bom. Foi uma turnê que eu fiz com o Lauri Manner, que dá por Kadonut Manner, acho que é assim que se diz. Ele é finlandês, é um guitarrista fantástico, que faz aquilo que ele chama guitarra primitiva finlandesa. Somos uma espécie, fazemos coisas parecidas, mas em sítios diferentes do mundo. Eu encontrei o ano passado em Lisboa num concerto organizado pela Associação Terapêutica de Ruído e decidimos fazer esta turnê juntos e foi muito bom. Fomos ao Porto, fomos a Marujos, Lagares da Beira, onde demos um concerto com o apoio do Rancho Folclórico de Lagares da Beira, que nos emprestou uns microfones. Mais folclórico que isso, não? Epá, impossível. E epá, foi muito bom. E acabámos em Setúbal. Agora vou tocar, não posso esquecer, vou tocar na Associação Siri Gaita, ali ao Intendente, no dia 26. E em princípio vou também tocar no âmbito de uma coisa que é acho que chama o Festival 12x12, que é uma exposição de artistas que se vão apresentar obras que têm esta coisa em comum, que são obras do formato 12x12 cm, pintura. E eu vou tocar lá em princípio 7 de dezembro. Muito bem, explorem as redes sociais de Peter Wood, como por exemplo também o Bandcamp, onde podem encontrar este disco, em por exemplo nervosapt.bandcamp, ou procurem Peter Wood e Inventa o Folclore do Cacém. É um belo disco, está muito bem gravado também, e a guitarra acústica parece mais que uma guitarra. Isso também acho que é o propósito dessa tua forma de abordar também o instrumento, levá-lo aqui para outros caminhos. Isso é que o Ricardo Marenta também é muito fã deste dedilhar de guitarra, muitos nomes que já passaram, por exemplo, também pelo Vidro Azul, destes sonzinhos. Sim, gosto muito, e não só sem palavra cantada, mas também com palavra cantada, e o Fay e o Bacho e o Nick Drake. Próprio Nick Drake, sim. Enfim, essa malta toda também é aqui do meu coração, como do Pedro, a quem dou as boas-vindas. Obrigado. Olha, e bem-vindo, Ricardo, aos subúrbios da linha de Sintra. É verdade, eu estava aqui a sentir-me ligeiramente excluído, mas muito agradado com a vossa conversa. Porque os meus subúrbios foram outros. São outros, sim. Mas acho que há aqui tangências, não é? Na nossa vida, sendo que eu não toco guitarra, ainda que os power chords que vocês falaram já me foram tentados ser ensinados pelo João Silveira. Já me tentou, que é aqui o dono da Nervosa. E eu não treinei. Desculpa, João. De qualquer forma, é muito bom estar aqui para mais um Happy Mondays. Muito bem, e já vamos à música. Só perguntar-te como é que foi o fim de semana. Claramente acabaste de chegar de Las Vegas, onde viste o concerto dos YouTube. Exatamente. ninguém esteve lá, mas quase toda a gente esteve lá, porque estamos a ser inundados, não é, por aquelas imagens extraordinárias. Há pouco ríamos, porque já na semana passada também estive a pesquisar os valores para essa primeira noite e encontrei bilhetes apenas a 1.200 euros. E há, enfim, já há mais... O cachê de 3 ou 4 músicos ao mesmo tempo aqui, de 3 no mesmo dia. Já há mais datas com bilhetes a variar entre os 800 e os 1.400 euros. Parece-te bem este preço dos bilhetes, não, Ricardo? Não. Mesmo com aqueles visuais todos? Pois, também não. Acho que deve ser uma experiência muito interessante para quem gosta mais do que música num concerto. Olha, vimos há pouco tempo a Björk, e acho que o que gostei mais foi dos parte visual e digital e tecnológica. Mas sim, a experiência deve ser extraordinária, mas os 1.000 euros acho um exagero, um abuso, e acho que inflaciona as coisas de tal maneira que aquilo vai mexer com o mercado, não sei, eventualmente. Eu não concordo. Mas e tu também não? Eu de todo isto. Eu rio-me a ver isto. Obviamente as imagens que me chegaram nos últimos dias da esfera em Las Vegas são impressionantes. Ver um concerto daquele género, mas isto é uma patetice pegada. Enfim, Ricardo. E o tu, não é? Sim, mas estão a tocar o Achtung Baby, que é um dos meus discos. Enfim, no outro dia disse à Catarina de manhã é melhor não nos zangarmos. YouTube em 2023, who cares? Mas o Achtung Baby até é um disco que eu gosto desse disco. Entretanto, esquecemos aqui os bilhetes a 1000 euros para os concertos dos YouTube. Se foram ver os YouTube, olha, ainda bem que foram ver. E sorte a vossa, realmente. Espero que tenham tido um ótimo concerto com aqueles visuais todos. Seria um concerto interessante para ter outro tipo de viagens com aqueles visuais. Enfim, vamos avançar com a primeira proposta de Peter Wood. É hoje o nosso convidado especial do Happy Mondays. Já por aqui escutámos em fundo algumas das músicas do novo trabalho de Peter Wood, mas agora são as escolhas dele. Pedro, vamos começar por onde? E já estamos aqui a ouvir, claramente entramos em território blues. É engraçado dizeres isso. São os Twitter, right? Epá, a voz que estamos a ouvir é inconfundível, é o Mark Sandman, uhum, que ficou depois conhecido nos Morfine. Pá, e eu há uns anos descobri que ele tinha tido outra banda, que eu acho que nunca ninguém me falou disto. Eu descobri isto naquelas horas, altas horas da noite na internet, quando uma pessoa não tem nada para fazer. E fiquei muito surpreendido por nunca ter ouvido falar deles. E é um bocadinho... Pá, eu acho que são uma banda muito engraçada também. Já... Era uma banda mais democrática, portanto o Mark Sandman não era a estrela única, uhum, mas é assim o elo perdido entre precisamente o blues e os Morfine. E uma coisa que eu acho particularmente engraçada é que, em vez de um saxofone, tem uma harmónica, que é, na maior parte das vezes, o único instrumento melódico desta banda, que é tocada pelo Jim Fitting, que é um tipo que eu também não sei como é que não teve mais sucesso. Ele acho que tocou com os Dada e coisas assim, mas epá, é um tipo com muito boas ideias melódicas, muito engraçado. E esta banda, epá, já desenvolve aquela estética super minimal do Mark Sandman e dos outros, mas que eles estavam a desenvolver, podemos dizer, nessa altura. Epá, e é isso, eu gosto muito desta banda. Escolheste aqui a faixa de Junkyard, que é que estamos a ouvir, mas escolheste outra para ouvirmos agora. Sim, epá, é logo a primeira música do primeiro álbum deles, que é de 1986, uhum, e chama-se I Think She Likes Me. Epá, e é daquelas músicas que eu acho muito divertidas, que o Mark Sandman sabia fazer muito bem. São aquelas músicas que contam uma história e que têm swagger para chuchu. Porque basicamente esta aqui é uma senhora com quem ele se mete num bar, e o refrão é I Think She Likes Me, mas vai, o contexto muda, e no fim ele acaba a dizer I Think She Likes Me ao marido que sacou de uma arma. Pá, isto é, não sei, isto é mesmo badass, e o Mark Sandman é o maior. É, de facto, um dos grandes. Vamos então escutar a voz de Mark Sandman, I Think She Likes Me. Os Treater Right é a primeira proposta hoje do nosso convidado Peter Woods. Cafe, no one has ever heard my name. Go to the bar, have a seat, talk to that woman sitting next to me. She asked me if I come in here alone. She asked me nicely, can I buy you a drink? You know I think she likes me, that's what I think. I think she likes me, that's what I think. Listens to every word I say. I look at her, she don't look away. I tell her that I play for Treater Right. She asks me if I'm gonna play tonight, yeah. I do no harm. She lets her finger run on down my arm. I asked her nicely, can I buy you a drink? You know, I think she likes me, that's what I think. I think she likes me, that's what I think. I Think She Likes Me, a voz de Mark Sandman, uma banda antes de Morphine, Treat Her Right, oportunidade aqui também para descobrirmos esse momento antes de Morphine, o enorme Mark Sandman. Obrigado, Pedro. Obrigado por deixares ouvir esta música, não? Espetacular. E agora estamos aqui a falar da harmónica, andas agora também a experimentar com a harmónica também. Sim, epá, é um instrumento que me fascina. Estávamos a dizer que aquilo é um bocado como fazer meditação, porque aquilo tem, epá, tens de ganhar consciência dos movimentos da tua cavidade bucal, músculos que tu não sabias que existiam. E estou assim, estou a levar isso um bocadinho mais a sério. Muito bem, a primeira escolha então de Peter Wood para o Happy Mondays de hoje. Entretanto, vou passar para a minha primeira proposta. Entre os discos que, enfim, tenho andado a ouvir muito, por exemplo, o novo de Sambado. Ótimo disco, enfim, absolutamente rendido a 3 anos de Escorpião em Touro. Ouvi muito durante o fim de semana, mas também ouvi o novo de Animal Collective, o novo registro Isn't It Now, que tem algumas canções que sobraram das sessões do último trabalho Time Skips, e tem o mesmo alinhamento de músicos de um disco para o outro, algo que não acontecia há mais de uma década. Animal Collective, eles passaram grande parte do tempo sempre a trocar os músicos, mas desta vez realmente estão todos juntos, e se nota-se também aqui. Geologist, Wavy Tear, Panda Bear e Deacon, juntos e na mesma sala a ensaiar, também depois de muitos anos a trocar pistas à distância uns com os outros, e estão na mesma sala a jamar. É um álbum que, enfim, tem muita experimentação, como é normal nos Animal Collective, e aquilo também que esperamos deles. Tem muito do som que faz lembrar o início do Animal Collective, à volta da folk e das possibilidades que a folk tem, sendo uma folk mais experimental. E depois também tem muitos momentos ambientais. É um disco que demora o seu tempo até chegar aos momentos, e tem uma música que, se não me engano, até é mais longa nos Animal Collective até este momento. É um tema de 21 minutos, que é um tema incrível. E depois tem uma sequência ambiental e de vozes, que eles fazem muitas as harmonias vocais, assim uma sequência longuíssima, ambiental e com as vozes, e tu quase que entras num desespero a imaginar, mas isto vai dar onde? Mas tu vais com eles. É um álbum muito interessante. A mim pareceu um bocadinho longo demais, precisamente por causa disto. São faixas muito longas, entre os 7 minutos, os 8 minutos, uma de 21 ali no meio do disco. Mas é um disco muito, muito interessante. Estamos a ouvir a segunda faixa do álbum, Genie's Open, e realçar o uso da bateria, que durante anos ouvimos os Animal Collective sem bateria. Já a bateria tinha regressado no último álbum, e o som está de facto imaculado, o som de bateria. Parece que estão mesmo aqui ao nosso lado a tocar finalmente os Animal Collective. Deixo-vos com Soul Capturer, é o tema que abre este disco de Animal Collective, Isn't It Now, já está cá fora. Thanks. É talvez das canções mais acessíveis, entre aspas, muitas aspas, deste novo trabalho de Animal Collective, mas dá para sentir aqui o som quente do álbum e também esta aproximação, o regresso à folk que marcou o início de carreira de Animal Collective, mas sempre tudo muito torcido, e eu gosto disso também. Sim. Esta se chama Soul Capture, tem um novo disco, os Animal Collective, e são os quatro Animal Collective de regresso pelo segundo álbum consecutivo, o registro Isn't It Now. Entretanto, Ricardo, passo para ti no Happy Mondays de hoje, em direto, à segunda-feira, com repetição terça-feira às 10 da noite. Muito Ricardo, bom. O que é que nos trazes? Em direto é que vão ouvindo esta voz arranhada. Sim, se não era. Não, arranhada e, portanto, a tentar suavizá-la. Estou um bocado à rasca. Mas, vamos lá. Eu não poderia não trazer aqui o novo disco dos Blonde Redheads, porque gosto muito dos Blonde Redheads. Só por isso. E porque eu acho que é uma banda com uma história longa, não é? Três décadas, que representa uma certa música pop difícil de catalogar, muito pouco redonda, também um bocadinho torcida e sempre exploratória. Até a banda e a sua formação é interessante, porque são dois irmãos gêmeos italianos, que é o Simone e o Amadeu Pace, com uma jovem norte-americana, jovem, menos jovem agora, da ascendência japonesa, que é Kazuma Kino. E portanto, uma das coisas que sempre me fascinou nos Blonde Redheads, que começaram a sua carreira em 95, é exatamente fazerem composições meio avant-garde, mas ainda que não redondas, com uma marca melódica forte e portanto não completamente estranhas. E isto tudo faz deles uma banda capaz de lançar muitos discos, como fizeram nos primeiros anos de carreira, com muita originalidade, mas já não o faziam há 9 anos, e por isso é que achei interessante também trazer os Blonde Redhead aqui. Eles regressam com Sit Down for Dinner. A Kazuma Kino, entretanto, em 2019, editou o primeiro disco a solo dela e vai colaborando com a sua voz com uma série de nomes, como No Such Thing, enfim, entre outros. E eu gosto muito do disco, acho muito interessante. Convido quem nunca ouviu os Blonde Redhead e que goste, sei lá, de música pop ou de música shoegaze, eles também exploram esses territórios. Ouçam os Blonde Redhead, que vão de canção em canção dando protagonismo ou à voz do Simone Pace ou à voz da Kazuma Kino, mas é a minha voz preferida, e a Kazuma Kino tem qualquer coisa de enigmático e vulnerável, aquela coisa que tu muito bem descreves, às vezes parece que se vai despenhar a qualquer momento, e portanto essa fragilidade a mim emociona-me e atrai-me. E portanto vamos ouvir uma canção que eu achei, tal como tu achaste para os Animal Collective, achei que esta era a mais airplaying das canções do Sit Down for Dinner. Chama-se Kisser, Kisser. Estão de regresso os Blonde Redhead. Ora, duas correções. A banda formou-se em 93, portanto, há 3 décadas. E a Kazu Makino não é uma norte-americana de ascendência japonesa. É uma japonesa que vive nos Estados Unidos, é de Kyoto e tem 53 anos de idade. E, portanto, não me enganei, é uma jovem e uma rapariga que continua com uma voz fresca e que canta sempre assim. Não esperem outra coisa. Esta música chama-se Kisser Kisser, não foi single, mas marca também esta e outras o regresso com Sit Down for Dinner dos Blonde Rabbits. As editoras têm que te colocar a escolher singles, Ricardo. Não, senhora. Não, que eu já tenho trabalho suficiente. Obrigado, Ricardo. Entretanto, passo para o nosso convidado hoje do Happy Mondays. É Peter Wood, acaba de lançar um novo disco. Já há pouco escutámos algumas das faixas deste trabalho. Peter Wood inventa o folclore do Cassem. Entretanto, e por falar em folclore, Pedro, temos aqui uma música que... Uma música não, um músico que de facto tem... vai mesmo às raízes, não é? Está lá, aliás, está lá nas raízes disto que é, do que é folk. Sim, podemos dizer que sim, da folk e também da própria música pop gravada. Então, vamos ouvir um tema do Sylvester Weaver. Esta é a versão de 1927. A primeira foi gravada em 1923, que é para aí 2 anos antes de se generalizar o uso do microfone. Portanto, o Sylvester Weaver começou a gravar para dentro de um funil, portanto tem essa coisa, e pode-se dizer que é o primeiro bluesman a chegar a um estúdio de gravação. Em muitos aspectos é. Ele gravou instrumentais, ou pelo menos o primeiro bluesman, o primeiro afro-americano a gravar blues. Ele foi o primeiro a gravar um tema de blues e chamado blues numa guitarra sozinho, e foi também o primeiro a gravar a acompanhar uma música com letra, uma canção. Embora em 23 ele tenha feito isso com a Sarah Martin, que era uma blues shouter contemporânea da Bessie Smith, mais famosa. Mas isso foi um disco muito importante. O Sylvester Weaver é hoje um bocadinho esquecido. Esse é um disco muito importante, esses discos dele com a Sarah Martin, porque realmente mostraram que aquilo era uma fórmula que resultava, que a guitarra resultava, e deu origem a uma data de coisas parecidas. Houve várias... A melhor dessas experiências, as melhores experiências talvez tenham sido depois com a Clara Smith, que fez algumas gravações com guitarra e com harmónica a procurar um som mais... Enfim, mas esta é uma música com slide. O Sylvester Weaver também tocava sem slide. Era um guitarrista fantástico, às vezes um pouco não recebe o crédito que merecia, talvez. Muito inventivo. E o que eu acho mais extraordinário nisto, que teve grande influência no John Fay, e o que eu acho talvez mais extraordinário no Sylvester Weaver é que no momento em que o blues chega aos estúdios de gravação, o blues vai, vamos dizer, autêntico, não é um som tão cru como se podia esperar. É uma coisa que já tem as estruturas harmónicas. Já está desenvolvido. Já são tiradas do ragtime, fazem lembrar os pianos, tem muitos acordes de sétima, tem os 12 compassos todos certinhos. Epá, é uma coisa fascinante. Esta música chama-se Guitar Rag e é engraçado porque se tornou mais tarde um standard da música country western. Mas esta é a primeira versão. E agradecer ao Sylvester Weaver e esta malta toda também pelo uso da guitarra, senão hoje também não tínhamos as guitarras. Há um livro que saiu há uns anos, embora faça muitos, haja nele muitos equívocos sobre o Sylvester Weaver, há uma coisa que é realmente verdade. É sem dúvida um dos primeiros Guitar Heroes. Disso não pode haver nenhuma dúvida. Muito bem, Sylvester Weaver aqui com Guitar Rag, a segunda proposta do nosso convidado de hoje, Peter Woods. viagem até 1927, uma viagem que colocou o Ricardo aqui a estalar os dedos. Sylvester Weaver com Guitar Rag, proposta de Peter Wood. Estávamos aqui a comentar, em fundo, é um blues absolutamente moderno. Isto é uma canção, não há voz, mas é uma canção total aqui. Sim, isso que me fascina nesta música e nos arranjos do Sylvester Weaver em geral. São muito espertos, muito sofisticados, e nós estávamos a dizer em off que ele é uma figura que é difícil de classificar, de encaixar na história habitual, que habitualmente se conta do blues, porque realmente é o primeiro a gravar. E o blues dele já não é... Nós temos aquela ideia que veio da plantação para o salão. E o blues dele é uma coisa sofisticada já. Quer dizer, harmonicamente parece-me que ele foi buscar muitas ideias ao ragtime e tudo. E como o Tiago estava a dizer, temos um tema repetido e muito forte, melódico. E depois temos uma estrutura com várias partes, inclusivamente com uma bridge. Bastante sofisticado como composição. Uma coisa... E eu acho que isso em parte é capaz de ter vindo do ragtime, que era uma coisa que tinha uma disciplina formal muito forte. Epá, e eu fico muito contente de estar a passar esta música na rádio, porque é o centenário do Sylvester Weaver. Está na rádio, não tem passado, ainda não ouvi muito. São os 100 anos, eu acho, das primeiras gravações de Sylvester Weaver, em 1923, creio que foi em outubro ou em novembro, por isso é mesmo 100 anos. Epá, e eu acho que é um acontecimento. Epá, foi o Sylvester Weaver, podia ter sido outro, embora ele fosse realmente um músico fantástico. Mas é um momento muito importante na história, para mim, da música pop, e que... olha, estou comovido. Olha, ainda bem que trouxeste, fiquei então aqui a assinalar esta celebração, 100 anos de Sylvester Weaver, a passar também aqui na rádio com este Guitar Rag, em 1927, esta gravação, Sylvester Weaver, proposta de Peter Wood, o nosso convidado de hoje, do Happy Mondays. E vamos passar para 2023, e para algo, enfim, um bocadinho diferente. Negro! Há disco, há psicadelismo. Sabes, Pedro, eu tenho que dizer psicadélico sempre nos programas, senão não me dão o shot. É pá, eu adoro isso. Está no livro de estilo. Está no livro de estilo. É o segundo disco das 6 Xixi, um coletivo de Nova York. Mas elas são três cantoras, e se não estou em erro, uma delas é inglesa. Pia Malik, Sabrina Mileo Cunningham e Naya Gazelle Brown. Uma banda que já lançou um primeiro disco, Prism, na altura um disco só com 8 faixas, e um disco muito, muito coeso deste som, entre o disco e o psicadélico. Elas que entretanto estão a fazer, ou fizeram no último ano, uma série de festivais psicadélicos, o que é muito interessante. Quando pensamos em festivais de música psicadélica, pensamos sempre em fase, mas não, há muito mais psicadelismo, e elas têm feito esse percurso dos festivais, dos Psych Fests, que existem por aí. Entretanto, quando chegam aqui ao segundo disco, e para não estarem muito presas a uma sofisticação de estúdio que tornou, se calhar, o primeiro disco muito pop, ou demasiado pop, elas decidiram gravar com a sua banda live on tape, usando equipamento analógico e as harmonias vocais, isso tudo, mas tudo live, para fita. E o resultado é isto que estamos a ouvir, um resultado muito solto, a canção vive, os instrumentos vivem, é mesmo muito interessante. E depois gravaram a antiga, como quando as Ronettes gravavam, que as mesmas melodias estavam lá. Não é? Não, não, há, não há aqui. Felizmente não tinham o Phil Spector, não é? Sim. é muito interessante. Sim, elas recuperam muito isso das bandas femininas dos anos 60 e 70, mas depois trazem também um som moderno, um disco cósmico, e é muito interessante, de facto, isto ser assim, tão, com um som tão não tão polido. E achei curioso essa parte. É um disco um pouco mais longo, são 16 faixas, aqui perdemos aqui no meio em algumas canções, mas eu queria partilhar aqui uma com o auditório que me chamou a atenção, para além desta, Astral Plane, que já vai rodando por aqui também na Rádio Super Rock. Esta chama-se Bleeding Heart e é um apontamento daquilo que podemos encontrar neste novo disco. Chama-se Silver, é o segundo das 6 Xixi. Be uma banda que nos tem surpreendido nos últimos tempos. As Sei Xixi têm um novo disco, já está cá fora, acabadinho de sair, e gravado em take direto para fita. Esta chama-se Bleeding Heart e dá para perceber aqui um pouco o som entre a soul, psicadelismo e disco, tudo aqui misturado e com um ótimo som e com ótimas melodias de vozes também. É incrível estarmos em 2023 e falarmos de melodias de vozes de três cantoras. Os Gabriels. Onde é que tu estás? Queria chegar ao pé de ti. Anda cá, Ricardo. Os Gabriels não fizeram isto. Os Gabriels é um pouco fizeram isto. Eu lembro-me quando nos trouxeste aqui pela primeira vez, falaste desta coisa de gravar Live on Tape. E lembrar-me agora. Sim, e nota-se, e o som de facto fica muito, muito, muito interessante. E há aqui músicas com um ótimo balanço. Vão descobrir este disco, chama-se Silver, das Sei Xixi. Entretanto, Ricardo, passo já para ti. Que nome é que trazes? Olha, trago um nome, e já bem, isto não é nada de especial, isto acontece. Mas isto é um exclusivo aqui do Happy Mondays, porque o disco só sai na sexta. Não estamos a cometer nenhum crime. Isto é legal, é legal. Okay. Foi-me enviado pela editora, com o consentimento do músico, porque este nome eu já o passo noutros programas aqui da SPSR, e é de um homem discreto, reservado, assim uma espécie de asceta e ermita galês, chamado Ian Hazeldin, que é fotógrafo e designer, mas também músico, e volta 5 ou 6 anos depois com o seu 5º trabalho, chamado The Gramophone Suite. O alter ego do Ian Hazeldin é Antonyms, e faz esta música que vocês estão a ouvir, que se pode colar àquilo que hoje se designa por clássico moderno, neoclássico, enfim, nomes como o Old Bud, que já, que, enfim, tem mais história e repertório, mas também o Max Richter, enfim, ou o Nils Frahm, ou o Olaf Howard Arnold, e portanto, ele volta com um disco muito bonito, muito curto, curto no número de temas, sendo que os temas são longos, e este é o tema de abertura chamado Come Into Silence, e vamos ouvir daqui a nada Come Out of Silence, que conta, como noutras duas faixas, com uma dupla que faz parte de uma banda indie, que eu não recomendo, chamada Black Box Recorder, mas as vozes deles aqui, que são, só dizem palavras, não cantam, fazem sentido para este mundo muito contemplativo e meditativo do Antonyms. É um disco muito bonito, de Gramophone Suite, sai pela Les Disques de La Calmie, faz todo sentido, e portanto, se gostam desta música mais atmosférica e ambiental, aqui e ali com umas palavras, e já estamos a ouvir. Come Out of Silence é um dos temas de Antonyms. Alone in a song. Forgive my absence. I was dreaming of a sound beyond sound. A sound beyond us. You're listening to me. Here at the center. Here where he was. She was. I was. No space. No time, no will of their own, as if they were waiting. Those pleasures meant a lot. Forgive my absence. Where she was, I was. Where he was, I was. Here, at the center, nowhere. Inside, outside. Então, o nome de Ian Hazeldin na música é Antonyms, com Y, Nims, Anton, Ims. E este é o 5º disco, e a música dele é quase sempre assim, às vezes a dar muita respiração ao silêncio também. E nesta música, nesta peça, diria eu, está a presença de Sarah Nixie, de Black Box Recorder. Chama-se Come Out of Silence, ouvimos em fundo Coming to Silence. E o disco chama-se Gramophone Suite. Muito bem, Antonyms a rodar então no Happy Mondays de hoje. E seguimos para o nosso convidado especial, Peter Wood, que nos continua a partilhar música connosco. E eu fiquei absolutamente boquiaberto quando ouvi este nome. E vamos partilhar agora com o auditório todo da Rádio Superbox Super Rock. Que instrumento é este que estamos a ouvir e quem é que toca este instrumento, Pedro? Este instrumento, por incrível que pareça, é um cavaquinho, esse instrumento ubíquo na paisagem do folclore português. O Amadeu Magalhães, pá, foi uma descoberta que eu fiz quando estava à procura de vídeos a ensinar a tocar cavaquinho na internet e vai aparecer o Amadeu Magalhães, que é um senhor, tanto quanto eu percebo, da zona de Coimbra, e cravou um álbum só de cavaquinho. Mas a questão é que ele reinventou o cavaquinho. Ele tem algumas músicas que são um bocadinho mais estilo Júlio Pereira, que faz camadas e tal, mas aí é mais um cavaquinho strummed, né? Como se diz em inglês. Ele aqui faz uma... Esta que estamos a ouvir em fundo é uma música dedilhada, que é uma coisa que eu acho que ninguém... É um instrumento, como estávamos a dizer há bocado, muito limitado, e ele consegue fazer uma composição incrível com este instrumento. E o som, eu estou fascinado com este som, porque o cavaquinho tem um som tão cortante, não é? É para além de lembrar logo uma dá-lhe tuna. Corpo, não é? Mas é bonito. Com a palpinha dos dedos, dá-me ideia incrível que ele consegue fazer. É, pá, fascinante. Estamos a ouvir uma que se chama Rebanho, mas tu escolheste Dinamite. Não, é Rebanho aqui. É Rebanho. Então, olha, enganei-me, mas. Não faz mal. Vamos continuar a ouvir esta, a Rebanho. Explorem. O nome deste senhor é Amadeu Magalhães. Explorem as músicas dele. Vamos continuar a ouvir aqui a Rebanho. Não é guitarra mágica, é cavaquinho mágico, isto indo aos livros do Cebolo. Sim, sim. Amadeu Magalhães com o Rebanho. Olha, uma descoberta absolutamente notável esta. De repente, o cavaquinho volta a entrar na minha vida. Quando é que tinha saído? Não. Saiu precisamente por esta questão. Estávamos aqui a conversar. Eu há muitos anos comprei um cavaquinho, precisamente para aprender a tocar, mas aquilo sempre me soava aquilo que eu não queria que soasse. A mulher gorda. E ele está guardado, ele está em cima de um móvel em casa dos meus pais, lá quieto, porque de facto eu nunca consegui fazer nada com aquilo. É a coisa mais estranha. Entretanto, percebi que é possível. É possível saber se ele soubesse tocar, não é? Mas é lindíssimo este som. Amadeu Magalhães, Explorem, que acabámos de escutar a faixa Rebanho, proposta trazida à antena da Rádio Superbox Super Rock por Peter Wood. Pedro, estamos a chegar ao fim. Ainda mais uma proposta antes de fecharmos. É outro nome nacional que trazes. É, trago o Catapulta, também conhecido como Boris dos Bosques. Epá, este é do segundo disco que ele fez e que está no Bandcamp da Associação Terapêutica de Ruído. Claro, é o Boris, que é baixista das duas Semicolcheias Invertidas, que é uma banda, epá, incontornável. Não, não é uma banda, é bandão. É um bandão, exatamente. E epá, eles, eu não sei... Eles nunca saem, eles estão sempre on the scene, nada a ver? São o James Brown português. E o Boris, pá, eu ouvi estas coisas uma vez, encontrei, ele mostrou-me uma cassete, fiquei, mas o que é isto? E era ele, e eu acho isto muito giro. O Boris faz coisas muito pá, muito fora, muito engraçadas, com o bouzouki dele e com outras cenas eletrónicas. É uma coisa assim inesperada e de que eu gosto muito. E pá, se eu puder dizer só mais uma coisa, ainda por cima, ao Boris. Não foi por isso que eu trouxe porque isto é fantástico, mas por acaso tenho de agradecer ao Boris, que foi em casa dele que nós fizemos a masterização, e tenho de agradecer, já ouvi muitas pessoas elogiarem o som do disco, não fui eu que fiz, foi o Bernardo Sampaio, pá, que é um tipo incrível e um gênio do som, que fez um som, pá, que eu não imaginava que fosse possível fazer com uma guitarra acústica. Ele também é músico, ele tem uma banda que são os Then They Flew, que fiz pós-rock, podemos dizer, e que tem um álbum também este ano. Pá, e muitas mais coisas no prato dele, o Bernardo Sampaio. Pá, abraço, Bernardo. Muito bem, estás aqui a falar do teu disco, Peter Woods Inventa o Folclore do Cacém. Sim, desculpa, foi para meter. Já escutámos um bocadinho do álbum, vão explorar, está no Bandcamp, está disponível e também em CD, que pode ser adquirido onde? Nos concertos. Pode ser adquirido nos concertos, ou através do Bandcamp, ou da Associação Terapêutica do Ruído, ou da Nervosa, que são os meus dois parceiros na edição deste disco. Vamos então fechar aqui com Catapulta. Já estamos a ouvir a faixa Raimundo no Deserto, e agradecer muito ao Peter Woods por ter passado aqui pelo Happy Mondays. Obrigado, Pedro. Obrigado eu, Tiago e obrigado. Ricardo. Adorámos. Obrigado. As segundas-feiras, a partilha semanal de música com Ricardo Mariano e Tiago Castro. Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas. Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto. É muito intenso. Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana. Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir, mas felizmente também há internet. Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro. Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.